Boa noite, pessoal. Eu estou fazendo só um teste para vocês me dizerem se vocês estão de fato me ouvindo. Eu vou deixar alguns minutos só para vocês poderem confirmar para mim. Eu vou ficar, eu vou guardar uns momentos até vocês poderem confirmar para mim se de fato estão me ouvindo. Que bom. Então, boa noite. Finalmente deu certo, né? O tema de hoje, ele é um tema super especial, porque dentro do budismo, como se fosse o tema, assim, né? A gente não vai abordar ele de maneira completa, porque ele, na verdade, ele trata do budismo inteiro, né? Mas a gente vai olhar, assim, esse tema dentro dessa estrutura que a gente está contemplando, né? Então, só para retomar, na semana passada a gente olhou os quatro pensamentos que transformam a mente, que na verdade são seis, né, na estrutura que a gente olhou. Ou seja, a gente começou com um texto que falava sobre a linhagem, que seria o pensamento precedente, depois o pensamento que fala sobre vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento, culminando com refúgio. Só que antes da gente partir para os temas seguintes, eu queria me deter assim com mais cuidado sobre esse tema de Guru Yoga, de linhagem. É um tema super polêmico, um tema super importante da gente poder contemplar. Por que que é polêmico? Porque vocês imaginem, Guru Rinpoche, no século VIII, ele disse uma coisa muito assustadora. Ele disse que nos tempos de degenerescência, uma em cada 20 pessoas iriam se afirmar como sendo algum tipo de mestre, como tendo algum tipo de realização capaz de guiar os outros a algum lugar seguro, possuindo algum tipo de sabedoria que quisesse compartilhar com os outros, né? Então a gente vive nesse tempo que é muito complicado, essa relação com os mestres, né? A gente também vive numa cultura que banaliza muito as coisas e também não vê a importância que é dado historicamente, né, ao tema do mestre espiritual. É como se na nossa cultura a gente tivesse perdido muito da sacralidade, muito de um aspecto de reverência. E no texto que eu enviei para vocês, né, especialmente o texto do Dzongsa Rinpoche, ele vai falar sobre isso. Quando ele fala que, por exemplo, para nossa cultura é muito difícil acreditar e reverenciar e até mesmo seguir esse tipo de tema, porque para nós é muito mais fácil acreditar que os aviões voam, que os barcos não afundam, do que a pessoa vê a natureza primordial, ou do que a pessoa vê qualquer outra coisa. É como se a gente fosse muito pragmático em algumas coisas, né? E isso acaba nos limitando muito. Então, eu enviei esses dois textos que eu acho que são textos belíssimos, né? Dzongsa Rinpoche não precisa falar nada, ele é um super mestre. E o outro texto que eu queria estudar com vocês, né, hoje de noite, que é um texto do Lama Santen. É um texto bem antigo. Eu acabei não escrevendo aqui, mas esse texto do Lama Santen, ele na verdade é um texto do Alfredo Avelini, porque ele é um texto que foi escrito pelo Lama na época que ele não tinha nem sido ordenado ainda. um texto de 1994, que foi publicado numa Bodhisattva, a Bodhisattva número 7, que é essa Bodhisattva aqui, ó, que eu mostro para vocês. Bodhisattva número 7. Nessa Bodhisattva aqui antiga, da época que ela era pequenininha ainda, tem esse tema do seguindo o mestre espiritual, que é esse tema que a gente vai vendo. Então eu quis digitar esse texto para mandar para vocês poderem também olhar para ele com bastante cuidado, porque ele é um texto que ele toca em vários pontos super importantes, né? Essencialmente assim, por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Por que que a gente precisa de um mestre, né? O que que é o mestre? E principalmente como é que a gente deve se relacionar com o mestre, né? O Dzongsa Rinpoche, ele fala muito disso, né? Que muitas vezes a gente, na verdade, não procura um mestre, a gente procura alguém para bater um papo. A gente procura um mestre que possa nos dar conselhos sobre como a gente pode dar certo na vida, né? Pode dar certo no samsara. E isso é um super problema, porque, como o próprio Dzongsa afirma, se tudo der certo na relação com o guru, o samsara vai ruir, o samsara vai desabar. Então, Dzongsa fala sobre isso. É muito difícil que a pessoa de fato tenha uma motivação verdadeira, uma motivação genuína de fato encontrar um mestre que vá, enfim, destruir o próprio ego da pessoa, né? Muito difícil a pessoa se relacionar dessa forma. Mas ele vai explicar um pouco o samsara, né, de uma maneira muito interessante, quando ele fala da solidão. E o texto do Lama Santen, ele aborda isso também numa visão. Uma visão direta, assim, né? Então eu vou ir lendo esse texto, que é um texto curto, e eu vou comentando algumas partes que eu acho super interessantes, né? Para vocês poderem também contemplar esse texto com bastante cuidado. Então, o texto, né, do Lama Santen diz assim, que mestre espiritual, em sânscrito, é guru. Em tibetano, é lama. Ou até mesmo Kalyanamitra, né, como o Dzongsa fala. Agora tem uma parte muito interessante que ele diz assim, que no enfoque mais apropriado, o praticante ele se considera como alguém que está doente, que perdeu a saúde e que sem ajuda não pode se recuperá-la. Esse é um ponto bem interessante, porque é como se fosse quase uma prática de humildade da pessoa, reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Esse é um ponto bem interessante na conexão com o Buda. O mestre, ele é o médico, né? O Dharma é o remédio. Então é interessante essa visão, porque é que como se ele estivesse colocando a própria limitação do mestre, no sentido de que ele é alguma coisa que depende de causas. Ou seja, para o mestre existir, precisa existir o samsara, né? A pessoa se libera do samsara, ela se libera da necessidade de um médico, de um mestre. Mas aqui a pessoa testa que a condição dela é o samsara, ela se dá conta disso, né? O Dharma é um remédio que a pessoa vai tomar, que a pessoa vai usar. E para recuperar a condição natural, a condição de saúde, é necessário confiar, apoiar-se num guru, que é a manifestação física das três joias, no Buda, Dharma e a Sangha. Então, o Lama, ele é a manifestação física do Buda, porque é como se ele trouxesse o Buda até nós. Ele é a manifestação do Dharma, porque o Dharma é o movimento que ele exerce, né? E a Sangha é o lama que cria a Sangha, né? Então ele é a manifestação física das três joias, é como se fosse a corporificação das três joias. Tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, enfocados dentro de acepções progressivamente mais e mais sutis, é que significa ser budista. Então, tradicionalmente, é isso que as pessoas vão entender por ser budista. Vocês forem ver os textos tradicionais, eles vão lembrar que. O que é que torna a pessoa budista? Qual é o rito de passar? Qual é o momento em que a pessoa vira budista? É quando ela vai então fazer os votos, né, de tomada de refúgio. A gente vai olhar com calma depois o que é que significa isso. Então tem um texto muito importante que tem, eu acho que são dois capítulos que falam sobre esse tema, né, que é o Palavras do Meu Professor Perfeito, de Padre Rinpoche. Então aqui o Lama ele tira um excerto desse texto, né? Ele diz assim, uma parte bem interessante. Ele diz assim, com respeito às instruções sobre como seguir o mestre espiritual, em todos os sutras, tantras, shastras, Não existem relatos de quem tenha atingido a condição de Buda sem um guru. Então isso aqui é muito chocante, né? A gente imaginar que até hoje na história ninguém atingiu a iluminação sem um guru, sem alguém que ela possa perguntar, que ela possa fazer alguma coisa. Ninguém atingiu as virtudes dos estágios espirituais e caminhos através das de suposições ou pela combinação de diferentes ideias que ele tem ocorrido. Ou seja, a pessoa, lembra que a pessoa tem algumas boas ideias sobre o que seja iluminação, ou sobre o que é fazer a meditação, ou sobre o que é a lucidez que a pessoa vai fazer isso. Nem, por outro lado, o fato da pessoa reunir alguns poucos livros e alguns sites que ela vai encontrando na internet e ela achar que isso vai produzir então a transformação dela. Não. Essa é uma das principais críticas que se faz, por exemplo, àqueles estudiosos do século XVIII e XIX, como Schopenhauer e outros, que foram brilhantes, mas eles encontraram alguns textos budistas, mas eles careceram de um mestre. Eles encontraram os textos, não encontraram os mestres. Eles não foram até o Tibete. Na falta de um guru, todos os seres sencientes, você também incluído, eu acho bonito quando eles dizem isso. Já nós, né? Irão simplesmente seguir o caminho errado. Então, sem um guru, todos os seres sencientes irão simplesmente seguir o caminho errado. Na busca à onisciência, você é semelhante a um homem cego e confuso em uma planície deserta. Então, isso aqui é a nossa condição no samsara. O Buda, ele ilustra isso da seguinte forma: os seres no samsara, por vezes, eles são como um lindo rebanho que caminha por planícies esverdeadas, banhados por água fresca e uma temperatura agradável, se protegendo do calor do sol à sombra, mas que ainda assim estão caminhando em direção ao abatedouro. Um pouco essa é a nossa condição no samsara. Por mais sucesso que a pessoa tenha, ela está sujeita à impermanência. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não tem estabilidade no meio samsara. Também não é alguma coisa intelectual ou cognitiva, a iluminação não diz respeito a ideias. É uma outra coisa, né? De modo similar, não existem exemplos de quem quer que tenha chego a joias preciosas, ocultas, em uma ilha deserta, sem precisar do auxílio de um barqueiro. Os professores espirituais e os amigos espirituais são guias reais à liberdade e à onisciência do estado búdico. É preciso tomar apoio neles para atingir esses objetivos. Para fazer isso com segurança, precisamos saber três coisas. Em primeiro lugar, examinar o guru. Em segundo lugar, seguir o que o guru fala. Em terceiro lugar, aprender como ele pensa e como ele age. É um ponto bem importante. Aí Bodhidharma, que transmitiu o Zen à China, esse grande mestre Zen, ele ensinou assim: se você não encontrar logo um mestre, viverá sua vida em vão. O Zen é bonito, né? Porque eles são mais diretos. É simples, se você não encontrou um mestre, você vai viver sua vida em vão. Para quem já está um pouco mais, praticando um pouco mais de tempo, pode ter um pouco essa sensação do que era a maneira como a pessoa levava a sua vida antes de encontrar o Dharma, ou antes de encontrar o Lama. E como que a pessoa passou então a olhar para a sua vida depois que desse acontecimento? A pessoa vai ter um pouco essa sensação de inutilidade da vida sem um eixo. Aí Bodhidharma continua: é verdade que você tem a natureza de Buda, mas sem a ajuda de um professor você nunca vai se dar conta disso. Isso aqui é um ponto bem interessante. Por exemplo, se vocês forem estudar o Gampopa, primeiro capítulo do livro do Gampopa é sobre a natureza de Buda. Super otimista, ele sai falando que todo mundo tem a natureza de Buda, isso é maravilhoso. Agora, se não tiver alguém que nos mostre como é que chega lá, isso é inútil. Eu vou ter apenas uma informação para contar para os outros. Aí aqui tem uma coisa bem engraçada: só uma pessoa em 1 milhão atinge a iluminação sem a ajuda de um mestre. Eu acho isso aqui super otimista. Tá certo, naquela época, 1 milhão devia ser alguma coisa muito estratosférica, então vocês tomam isso aqui mais como uma figura de linguagem. E se conta que o principal discípulo de Bodhidharma, Taisueka, que foi o segundo patriarca do Zen na China, ele tinha tamanha consciência disso que ele acabou cortando o seu braço, cortou o braço, para que Bodhidharma percebesse a sua decisão e o aceitasse como caminho. Desculpe, aceitasse como discípulo. Então, isso aqui é a determinação de alguém, né? Que de fato quer seguir o caminho. Vocês imaginam? A gente já acha difícil fazer retiro com mosquito. Já pensei em ir embora. Mas imagina. Aí o Lama fala, né? A relação entre o mestre e discípulo, ela é íntima. Entre pais e filhos, ou entre marido e mulher, existem muitos jogos psicológicos e manobras de parte a parte, uma vez que se dá totalmente samsara. Sendo que a estabilidade de suas relações muitas vezes depende de que certos aspectos de seus pensamentos e ações não sejam conhecidos pelos parceiros. Ou seja, é um jogo. Samsara é um jogo. A relação entre mestre e discípulo é íntima, não que a pessoa tenha que virar best friend, assim, que a pessoa tenha que saber as fofocas, ou que a pessoa precise saber o que que a pessoa, quais são os gostos, os hobbies. O Dzogchen fala sobre isso, né? Isso é inútil nessa relação profunda de Guru Yoga, né? Então ela é íntima no sentido de que ela vai ter uma proximidade que não diz respeito aos jogos e às manobras do samsara, né? Porque o samsara, ele sempre é um jogo. A pessoa faz alguma coisa esperando que o outro, em troca, vá em tal direção, e que juntos a gente possa tal coisa, e que você não se aproxime muito, porque então alguma coisa muito ruim pode acontecer para mim. Isso é o samsara, né? Então, às vezes, a gente também escamoteia as coisas, né? Ou seja, a gente nunca fala 100% o que está pensando, porque aquilo podia ser muito desastroso. Só que na relação no mestre-discípulo, a pessoa, talvez a única relação que a pessoa vai conseguir fazer isso, ou no mínimo ela vai aspirar ter a sinceridade e honestidade para fazer isso, na relação com o guru. Então a relação mestre-discípulo, ela busca desenvolver a visão que está além do samsara. Os objetivos dessa relação com o guru, eles são mais sutis, a ponto de transcenderem a separatividade, a dualidade e a própria linguagem. Todos os jogos condicionados, eles são progressivamente abandonados. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? O fato de que a gente progressivamente vai abandonando esses jogos, né? As dificuldades, elas não são vistas como alguma coisa sólida e nem precisam ser ocultadas. Mas, diferentemente, as dificuldades são olhadas como joias preciosas. Isso aqui é um ponto muito importante, né? Esse final de semana a gente estudou aqui no Dharmata o Sutra de Vimalakirti. E o Sutra de Vimalakirti, ele fala exatamente isso. Como que as negatividades, elas são alguma coisa preciosa. Porque elas acabam tornando, justo se tornando, justamente, o combustível da prática da pessoa. E uma vez que a pessoa transcenda essa dificuldade, o que ela vai ter para oferecer para os outros é justamente a habilidade de transcender a dificuldade que ela tinha. Isso vai ser uma joia que ela vai poder oferecer. Uma vez que as dificuldades nunca são pessoais, né? Ou seja, as pessoas, elas mais ou menos têm as mesmas dificuldades, cada uma do seu jeito. Se a pessoa aprende a transmutar aquilo, ela tem uma grande joia para oferecer para os outros. Então, as dificuldades, elas são olhadas como joias preciosas que manifestam relações kármicas criadas no passado pela energia da dualidade, que agora, através da sabedoria, elas vão progressivamente se transformando em habilidades para auxiliar os outros seres no samsara. Então, é interessante, à medida que a pessoa vai transcendendo aquilo, vai surgindo a bodhicitta, né? Essa mente da compaixão. Tudo é, em essência, a manifestação da mente primordial. Ainda que no sentido convencional do samsara exista de fato bom, ruim, alto, baixo, branco, amarelo, verde, preto. Ou seja, a gente não nega a realidade convencional. Isso é importante. A relação entre mestre e discípulo, ela também transcende a dualidade, os conceitos, os referenciais do samsara, os códigos de bom senso. Situa-se além da moralidade convencional, não podendo ser criticada por ela, e tem de ser assim. Esse é um ponto bem interessante e às vezes um pouco polêmico, porque as pessoas elas tendem geralmente a partir das suas próprias convicções sobre o que é certo e errado, elas tendem a julgar os mestres, né? Se a ação do mestre está equivocada, está certa, está errada, se está mais direita, se está imprópria, se está impura, se o mestre está fazendo alguma bobagem, a pessoa acha que ela tem que ir lá dizer para o mestre que ela está fazendo alguma bobagem. Então, é um ponto interessante, porque como se a pessoa não pudesse, ela não devesse ficar presa os referenciais, até mesmo de bom senso, do samsara na relação com o mestre. Não que o mestre vai ser um ser depravado que vai acabar com o bom senso, mas que ele vai acabar com a fixação. Se a pessoa tiver fixada ao bom senso, pode ser que isso seja um problema. Então, a relação do mestre de discípulo transcende essas coisas. Não é possível transcender o samsara se a relação mestre-discípulo, ela própria, a base da transmissão, está imersa na confusão dos conceitos, linguagem e dualidade. Esse é um ponto delicado e confusões surgem. Um ponto bem delicado que a gente tinha que olhar com bastante cuidado. Sogyal Rinpoche diz uma coisa muito bonita aqui, né? Ele vai dizer assim: muitas pessoas no Ocidente suspeitam de mestres, frequentemente e infelizmente por boas razões. Isso aqui é um ponto bem curioso, né? Eu não tenho, Sogyal Rinpoche dizendo, eu não tenho aqui um catálogo de quantos casos assustadores e frustrantes de ações enganadoras, cobiça e charlatanice têm ocorrido no mundo moderno desde sua abertura à sabedoria do Oriente nos anos 50 e 60. Entretanto, todas as tradições, sejam elas cristãs, sufis, budistas ou hinduístas, repousam na força da relação mestre-discípulo. Isso aqui é um ponto muito curioso, porque mesmo que sejam tradições reveladas ou tradições de simples contemplação, é muito importante que tenha alguém que consiga transmitir aquilo, né? Agora, como é que surgem essas confusões? Então, esse é um ponto que o Lama vai olhar agora, que é um ponto bem importante da gente olhar. A origem das dificuldades, abusos e charlatanices está na visão arraigada e dual de que o processo de liberação se dá pela rejeição ao sentido convencional do samsara. E esse samsara coloca-se o Dharma, a moralidade e o exemplo dos mestres como se fossem venenos. Então, isso aqui é um ponto bem importante, que uma vez que a pessoa descubra o samsara, é muito fácil a pessoa gerar uma rejeição ao samsara. Mas nisso implica que a pessoa possa considerar o samsara como sua própria vida, como a vida de alguém, como o samsara existindo em algum lugar, como sendo alguma coisa específica que a pessoa possa fazer. Então o Lama explica isso, né? Tem uma nota de rodapé aqui, onde ele diz assim: a rejeição, na verdade, é um engano. A mudança, na verdade, ela deve ser na visão. O samsara, ele é um sonho, ele é uma construção. O sonho, ele não é para ser abandonado, rejeitado, cortado. Seria dar furos de realidade ao que não se tem. Basta que se acorde. O discípulo abandona a visão ingênua com respeito ao samsara. Essa noção de visão ingênua é uma visão interessante, uma expressão interessante, porque a visão ingênua é a gente acreditar na dualidade, acreditar que as coisas são externas a nós e que a gente não tem nenhum envolvimento com elas, né? Isso é uma ingenuidade. A pessoa desconsiderar o seu mundo interno como construindo aquilo. Então o discípulo abandona essa visão ingênua. O discípulo desperta a visão profunda com respeito às sensações. A resposta condicionada e automática aos impulsos e a todas as demais construções mentais acumuladas na forma de karma, que como um sonho dirigem a mente das pessoas que operam ingenuamente. Ou seja, o karma, ele opera na nossa mente como se fosse um sonho, E a gente responde a ele de maneira ingênua, sem nenhum tipo de profundidade e observação. O abandono do sonho não é por sua vontade ou decisão ou imposição externa, é por compreender profundamente como que o samsara surge aos olhos. Então, por que que o samsara aparentemente não é abandonado por vontade ou por uma decisão? Porque a vontade ou a decisão sempre são tomadas por um javali, por uma identidade olhando para alguma coisa externa. E a pessoa começa a julgar alguma coisa, por isso que tem esse problema. Compreender a origem do samsara, a sua perfeição, a sua inseparatividade, é pelo despertar. Não é pela rejeição dentro do sonho, mas pela interrupção do sonho ingênuo. Essa noção de sonho, como está escrita aqui, isso vai ficar mais claro, a gente vai olhar isso com cuidado mais adiante, quando a gente entrar no tema do Prajnaparamita, quando a gente for olhar a construção da realidade como um sonho mesmo. Então não é pela rejeição dentro do sonho, é pela interrupção do sonho ingênuo. A compreensão do samsara como inseparável da perfeição é uma visão completamente da visão ingênua e dá origem ao samsara real, translúcido, claro, onde todo samsara ingênuo está incluído e compreendido em seus fenômenos de sua ingenuidade e parcialidade também. Esse samsara lúcido é inseparável, indistinguível do nirvana. Como se diz no Sutra do Coração, forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Quando se vê realmente samsara, sem ingenuidade, é o nirvana que se vê. Ou seja, eu olhando profundamente para uma forma que aparentemente é o samsara, eu encontro a vacuidade, eu encontro o Dharmakaya, a mente da iluminação ali dentro. Então, isso é importante, a gente não achar que a gente tem que rejeitar o samsara. Samsara é uma manifestação lúdica da mente. A gente só não está reconhecendo isso. Então aqui, voltando ao texto, né, como o Lama estava descrevendo, ele vai dizer assim, que rejeitar os preceitos, rejeitar o acúmulo dual de méritos, abandonar os referenciais morais, usando os referenciais morais de ilusórios, e pretendendo desta forma a liberação, é negar os aspectos convencionais do samsara em seu contexto. Isso é uma atitude dual, não conduz à liberação. Então não é negar o samsara, não é rejeitar qualquer coisa do samsara, nem do Dharma. No contexto do samsara, há o sofrimento. As pessoas sofrem, elas têm essa sensação que o sofrimento é alguma coisa real. É, não é à toa que o primeiro na verdade, o Buda atesta isso, ele vai atestar a existência do sofrimento. Ou seja, a sensação de que todo mundo tem a sensação de que tem problemas muito reais. De que aquilo que elas estão vivendo é muito verdadeiro. Então as pessoas têm essa sensação, não é uma coisa ilusória nesse sentido. Então, no contexto do samsara, há o sofrimento e a busca da superação do sofrimento. O sofrimento ele é real. Assim, os preceitos, o acúmulo de méritos, os referenciais morais são inteiramente apropriados e corretos. É importante lembrar disso, a gente não vai rejeitar isso. Não é porque em última instância eles são vazios que a gente rejeita, né? Se a gente rejeitar, a gente está, em verdade, tendo uma visão errônea. Acontece que os preceitos, eles não são a liberação em si, mas eles propiciam a liberação. E os preceitos, principalmente, eles não são para serem julgados fora desse contexto. Os remédios, eles não são a saúde, mas no contexto da doença eles são muito úteis. Então, isso é muito importante a gente lembrar. O Dharma só auxilia as pessoas no contexto do samsara, e é aí mesmo que é para ser usado. O surgimento de pessoas confusas que ensinam o abandono dos preceitos e da moral, na dupla acumulação de méritos, do respeito aos Budas e patriarcas, é um engano e conduz a muito sofrimento. Então, se vocês encontrarem pessoas que vão dizer para vocês simplesmente rejeitarem esses aspectos, que seriam aspectos do caminho, isso é alguma coisa muito preocupante. E tem uma parte bonita aqui que Sogyal Rinpoche fala, né? Sogyal Rinpoche é muito poético, é muito bonito. Ele diz assim, Sogyal Rinpoche descreve significado profundo do Guru. Meu mestre, Jamyan Chense, disse que nossa verdadeira natureza é Buda, mas ela está obscurecida por uma nuvem de ignorância e confusão. Essa natureza verdadeira, no entanto, a nossa natureza de Buda, nunca rendeu-se e rebela-se constantemente. Bonita essa imagem, né? Ou seja, nossa natureza nunca se rendeu. Ela se rebela contra o samsara. É bonita essa imagem. Nossa natureza de Buda, ela tem então um papel ativo, que é o nosso mestre interno. No exato momento em que nós nos tornamos obscurecidos, esse professor interno passou a trabalhar por nós, incessantemente, sem a gente nem suspeitar que isso pudesse estar acontecendo. E sua infinita compaixão é inseparável da compaixão de todos os Budas. E trabalha por nós ao longo de muitas vidas, usando todo tipo de habilidades para nos guiar de volta à verdade. Vai ser bonito isso. Após havermos praticado e aspirado pela verdade ao longo de muitas e muitas vidas, quando o nosso karma está suficientemente purificado, um tipo de milagre ocorre, e isso pode conduzir à liberação final. Isso aqui é uma coisa interessante. Vocês vejam que é uma coisa muito difícil encontrar o mestre, mas muito difícil. Imaginem, após havermos praticado e aspirado pela verdade ao longo de muitas e muitas vidas. Não só isso, quando aliado a isso, o nosso karma estiver suficientemente purificado, um milagre ocorre. Isso pode conduzir à liberação final. O mestre interno, que sempre esteve conosco, manifesta-se na forma do mestre externo. Quase que por mágica aparece. Esse encontro é o evento mais importante de toda a sucessão de vidas. O pessoal às vezes acha que o evento mais importante da vida dela foi o dia que ela arrumou um emprego, o dia que ela passou no concurso, o dia que ela conheceu o marido, a esposa. Então é muito importante a gente lembrar isso. Tudo isso que a gente vai encontrando, a gente perde em permanência toca. O significado profundo do mestre, a gente não perde, a história de vida e morte. Importante guardar isso. A pessoa só vai conseguir olhar para o mestre de fora se ela conseguir ver o mestre dentro. Isso que ele está dizendo aqui. No nível mais profundo e elevado, o mestre e o discípulo não são e não podem ser vistos como separados, pois a tarefa do mestre externo é nos ensinar a receber. Se tem qualquer obstáculo, clara a mensagem do nosso professor interno e levar-nos a presenciar a presença contínua desse mais elevado mestre dentro de nós. Eu faço o voto de que tenho a felicidade de, nessa vida, vivenciar essa perfeita forma de amizade. Então é bonito isso, né? O mestre externo, ele não vai dizer alguma coisa que a gente não tenha, que a gente não sabe em verdade, né? E, na verdade, ele vai fazer aflorar aquilo que a pessoa já tem dentro. Esse Ogyal Rinpoche aqui, ele faz um voto muito bonito. Ele faz o voto de que as pessoas tenham a felicidade de, nessa vida, encontrar essa forma perfeita de amizade. Aí ele vai dizer, né, na minha tradição, no caso a tradição budista, nós reverenciamos o mestre como mais bondoso do que os próprios Budas. Porque é como se o Buda já tivesse morrido, e o mestre está vivo, ele está aí. Apesar da compaixão e do poder dos Budas estarem sempre presentes, as nossas obscuridades nos impedem de vê-los. Mas o Mestre a gente pode ver aqui, vivendo, respirando, falando, agindo diante de nós, para nos mostrar em todas as formas o caminho dos Budas, o caminho da liberação. Ver o Mestre não como um ser humano, mas como o próprio Buda, é a fonte das mais elevadas bênçãos. Diz Padmasambhava, que a devoção completa traz as bênçãos completas. Então, isso aqui é um conselho bem interessante sobre como olhar o mestre, né? Ele vai dizer assim: se você se relaciona com o seu próprio mestre como sendo o próprio Buda, você receberá as bênçãos do Buda. Mas se você se relacionar com seu mestre como um ser humano comum, você vai receber apenas as bênçãos de um ser humano comum. E mesmo os mais elevados ensinamentos o encontrarão não receptivo. É tudo coemergente. O próprio mestre, ele é coemergente nesse sentido. Por isso a gente tem que cuidar muito do, não só do lama externo, mas a gente cuidar do lama interno, ou seja, o lama que está dentro da gente. Que lugar a gente guarda para o mestre dentro de nós? A gente tem um lugar elevado para ele, ou o lugar que ele ocupa dentro de nós é um lugar banal, um lugar do samsara apenas, né? Então, isso que ele vai dizer. Os mestres mesmos, eles não precisam da sua adoração. Mas, em verdade, vê-los como Budas vivos o levará a ouvir sua mensagem e a executar suas instruções da forma mais perfeita possível. Então, o Lama ele ilustra essa imagem contando uma história do Rinpoche, que quando Shadow Rinpoche chegou no Brasil e as pessoas faziam prostração para ele, aquilo pareceu alguma coisa muito escandalosa, porque as pessoas pareciam que simplesmente se jogavam no chão diante dele, né, como se fosse alguma coisa de veneração. E aquilo assustava um pouco. E aí ele conta que o Rinpoche às vezes parava e olhava e dizia: "Eu não preciso de prostração. Quem precisa de prostração são vocês." Para as pessoas não acharem que aquilo era alguma coisa pessoal que estava acontecendo. Então, essa relação tão íntima entre discípulo e mestre, ela se torna um espelho. Ela se torna uma analogia viva para a relação do discípulo com o mundo em geral. O mestre, ele se torna o pivô na prática constante da visão pura. Ele vai lembrar isso. A perfeita devoção desenvolve paralelamente a visão que está além do samsara. É uma coisa curiosa, como se fosse uma coisa um pouco indireta. A pessoa desenvolve uma devoção completa, em paralelo a isso, surge a visão que está além do samsara. Um Buda Amitabha, Buda Shakyamuni, Ananda, Makakashu, Nagarjuna, Bodhidharma, Mestre Dogen, Padmasambhava, Longchenpa, Jamyang Chenpa, Dudjom Rinpoche, Chilopa, Naropa, Marpa, Minarepa, Gampopa, Karmapa, Tsongkhapa. Tantos mestres estiveram entre nós de forma inteiramente devotada a todos os seres dos seis reinos. Eles habitam além do samsara, portanto, além do espaço-tempo, e nem por um instante estão afastados de nós. Sua compaixão é tamanha que milagrosamente surge aos nossos olhos, em carne e osso, respirando, comendo, sofrendo, suando, falando, vivendo e morrendo. Guru. Sua energia, sabedoria e compaixão é dos mestres, não há separação. O mestre é o exemplo vivo que nos permite paulatinamente desenvolver a visão do duplo aspecto, samsara e nirvana, forma e vazio, vazio e forma, em toda manifestação. Ele é o absoluto e o relativo, de forma inseparável, tal como cada aspecto do ser do samsara. As palavras de Dudjom Rinpoche, mesmo durante a prática de Guru Yoga, devido à mente estar confusa e sentirmos uma pureza de percepção com relação ao Lama, o Lama existe, e nós mesmos que oferecemos devoção existimos na esfera relativa. Isso é um ponto interessante, porque mesmo que a gente possa estar fazendo a prática de Guru Yoga, a nossa mente pode estar confusa. Ainda assim, o Lama existe, a gente lembra dele, né? Mas que a gente não consiga, a gente lembra. E as bênçãos, elas estão lá. Você visualiza o Lama, faz preces, recebe suas bênçãos e transmissão. Processos externos, práticas relativas de Guru Yoga. Então, aqui ele está contando um pouco do Vajrayana, né? Você visualiza o Lama simbólico, o Lama aparente. Isso é uma prática. Por exemplo, no SEB a gente faz a sadhana de chuva de bênçãos. A gente vai dissolver o lama no próprio espaço básico. É isso que ele vai dizer. Você visualiza o lama simbólico, o lama em carne e osso, por exemplo, o lama aparente, mas na parte final, entretanto, você diz: "O lama dissolve-se em luz e une-se com o ser verdadeiro." Veja, essa unidade de Rupa, Shunyata, cuja luminosidade vazio é a verdadeira face do lama. Se você se perguntar onde está o lama absoluto, ele está lá, na natureza absoluta da mente, e nunca teve desconectado disso. O estado absoluto de Vipa é onde o lama está inteiramente realizado. Apenas continuar em tal consciência na prática absoluta do Guru Yoga. Não é assim que a prática externa se relaciona com a prática interna. Ou seja, a prática externa, independente de qual ela seja, ela tem o objetivo de, enfim, nos fundir com a mente primordial, no qual não há separação alguma entre a mente do lama e a nossa. Então, esse é um texto. Texto muito profundo, com muitas coisas ditas, né? Tanto esse texto quanto o texto de Dzongtsa Rinpoche. E vocês, tanto quanto puderem, dêem uma olhada nesses textos, porque são muito profundos e nos ajudam muito a dissolver dúvidas e a dissolver confusões que a gente pode ter na relação com o Lama, com o próprio Dharma, né? Eu vou deixar algum tempo agora para vocês. Falarem um pouco, comentarem alguma coisa. O Janene pergunta: como interrompeu o seu engeno? Pode falar mais? Também gostaria que falasse mais sobre a atitude dual. O sonho ingênuo, na verdade, diz respeito ao fato de que, quando, por exemplo, a gente olha para alguma coisa e. Quando a gente olha para alguma coisa, a gente tem a sensação de que aquilo está lá. Tipo assim, a gente olha para uma pessoa e diz: essa pessoa é maravilhosa. A gente tem a nítida sensação de que aquilo é assim mesmo. E o que que seria ingenuidade? Ingenuidade é a gente desconsiderar a nossa construção em cima daquilo, porque o que acontece com o próprio tempo, né? A gente olha para a pessoa e vê que a pessoa não era aquilo. Ela nunca foi. Mas não é que ela deixou de ser aquilo para ser alguma outra coisa. Aquilo é coemergente com a nossa própria mente, né? Então, na verdade, o que. A ingenuidade é a gente desconsiderar a coemergência. E o final da ingenuidade é a compreensão da coemergência. A pessoa não fica mais refém do samsara. Então, isso é atitude dual. O que vai nos fazer ultrapassar isso dentro do próprio caminho é a nossa prática do Prajnaparamita, né? Que a gente vai ver mais adiante. Aqui, na verdade, eu estou apresentando esses temas para vocês, né? Para vocês irem entendendo. A gente não vai conseguir resolver isso tudo hoje, né? Mas diz respeito a isso, já a compreensão da coemergência. A gente entender que aquilo tudo que a gente está vendo não tem um átomo que não dependa da nossa mente. Isso é superação da visão ingênua, superação da atitude dual. A compreensão de que o universo, como um todo, ele depende da nossa mente. Ou seja, aquilo que eu chamo de universo depende da nossa mente. Aquilo que eu chamo de qualquer outra coisa depende de como que eu estou olhando para aquilo, né? Então, isso é a superação da visão ingênua. No samsara, a gente aponta as coisas, né? Como se elas fossem externas a nós. Então, isso é a visão da ingenuidade. Então, a Dimari falou assim: eu achei muito interessante o que foi dito sobre rejeitar os aspectos do caminho. Porque eu comecei a achar que, como tudo é vacuidade, então de que adianta experimentar? No entanto, são essas pedras que nos dão informações preciosas para avançarmos, pelo que estou compreendendo. O fato de as coisas serem vacuidade não retira delas a impressão que a gente tem delas, né? Então, o próprio Dzongzar vai dizer: olha, eu não sei nada da vacuidade. Porque ele está ali, na verdade, dizendo para as pessoas que a vacuidade é alguma coisa super profunda, que as pessoas não podem simplesmente sair falando sobre a vacuidade como se elas tivessem realização. Guru Rinpoche, ele chega ao extremo de dizer assim: se a pessoa de fato se diz realizada, então a gente pode fazer um teste, a gente pode pegar uma fogueira e jogar a pessoa dentro. Porque, enfim, se a pessoa tem a realização da vacuidade, ela não vai achar aquilo horrível. Aí a gente vê que a realização, ela encontra limites, né? O ponto mais importante da vacuidade é a compaixão. Então, não é que eu possa estar falando sobre a vacuidade como se fosse alguma coisa cognitiva. Em verdade, o Dzongzhar vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer assim: se a pessoa tem uma compreensão intelectual da vacuidade, a compaixão da pessoa é intelectual. Se a pessoa tem uma real realização da vacuidade, a compaixão da pessoa é muito real. Então, a gente tem que olhar nesse sentido, né? Que é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante cautela e bastante cuidado, porque se trata de uma coisa muito profunda. Então, ainda que em realidade aquilo seja vacuidade, isso não retira em nada a importância que a gente tem de ter o devido cuidado com aquilo, né? Não retira em nada o cuidado que a gente deve ter. E a Ivone pediu para comentar um pouco os quatro selos do Dharma, que é um ensinamento tradicional do budismo indiano, que o Dzongzhar Rinpoche ele gosta muito de usar, né? Em verdade, ele está falando aqui também sobre. Ele não fala da natureza primordial, mas é um ensinamento interessante. Na verdade, é uma outra visão sobre aquilo que a gente já está vendo, né? Ou seja, ainda que tudo seja impermanente, você nunca vai encontrar alguma coisa no samsara que seja realmente permanente, né? Esse é o primeiro selo. E você também é desafiado a encontrar alguma coisa que não seja construída. Você vai ver que você nunca vai conseguir encontrar alguma coisa que não seja construída. Então, esse é o primeiro selo. A pessoa, ela é um método intelectual aqui que é usado, né? Ou seja, tudo aquilo que a pessoa está vendo vai mudar. Ou seja, a pessoa nunca vai encontrar alguma coisa que seja realmente permanente dentro da dualidade. Esse é o primeiro selo. O segundo selo, ele vai dizer assim: qualquer tipo de sensação, de emoção que surja de um javali vai levar a sofrimento. Por quê? Porque está dentro de um jogo, né? O sofrimento do javali, ele é a cobra. Ele está ligado ao fato de que aquele jogo, em algum dos seis reinos, está trazendo confusão. Então, isso é um ponto interessante, o fato de que o sofrimento ele faz parte dos seis reinos. Isso é inevitável. Se a pessoa se libera de sustentar os seis reinos, ela se livra do sofrimento. No entanto, a gente sempre tem a sensação de que aquilo que brota da identidade, como se fosse alguma coisa muito profunda, vai trazer um êxtase supremo, né? Só que o Dzogchen aqui ele é muito direto, né? Ele vai dizer que isso nunca acontece, nunca vai acontecer. O terceiro selo é o fato de que nunca ninguém vai encontrar um dia um ou dois fenômenos realmente existentes que o Buda tenha perdido. Já na época do Buda não tinha internet. A internet é alguma coisa que está além da impermanência. Não está. Na época do Buda não havia, sei lá, qualquer outra coisa. Cinema. Na época do Buda não havia bullying. Na época do Buda não havia qualquer outra coisa. Mas, em verdade, o Buda ele não precisava saber exatamente tudo aquilo que ia ser inventado, descoberto pela ciência. Alguma coisa que o valha, né? O Buda ele tinha essa habilidade de qualquer coisa que surgisse por dentro de avidya, aquilo era construído, né? Então a gente não precisa saber como se fosse uma enciclopédia assim de olhar coisa por coisa. A pessoa olha por avidya, tudo aquilo que toca a dualidade a pessoa reconhece como sendo impermanente, né? Esse é o terceiro selo. E o quarto selo é o fato de que ninguém vai algum dia descobrir que o Nirvana tem algum atributo verdadeiramente existente. Ou seja, que o Nirvana ele tem alguma qualidade que eu possa descrever como se fosse assim, ah, o Nirvana é assim, o Nirvana é assado, como se eu pudesse colocar algum rótulo de samsara no Nirvana, na iluminação. Eu não consigo classificar o Nirvana ou a iluminação como sendo alguma coisa do samsara. Eu não posso pegar alguma qualidade que eu descrevo do samsara e descrever iluminação. Por quê? Porque justamente a descrição de alguma coisa do samsara é alguma coisa limitada. Então eu não vou conseguir fazer isso, né? Então o Dzongsa Rinpoche, em diferentes ensinamentos, ele usa muito essa visão dos quatro selos, né? Uma visão interessante assim, de explicar as coisas através do método intelectual, né? Mas é isso, eu sigo aberto. Se quiser comentar alguma coisa. Hoje a gente está com pouca gente, eu acho que o fim de ano já está sugando as pessoas, né? Bom, então eu acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a paciência de vocês, né? E ao longo da semana eu vou mandar o texto que a gente vai contemplar na próxima semana para para que a gente possa, vocês possam ir já dando uma lida nele, né, com calma, assim. Esses textos de hoje, assim, eles são muito profundos, assim, de a gente olhar para eles em diferentes momentos, né, porque eles tratam de aspectos muito profundos, assim, da nossa própria busca, né, não só da nossa busca no Dharma, da nossa busca ao longo da nossa própria vida, né, do sentido que a gente está dando às coisas. Então, a gente tem que considerar isso como alguma coisa muito especial. O terceiro selo. Eu vou impedir que eu retomasse o terceiro selo. Deixa eu voltar lá no terceiro selo. Terceiro selo diz assim: nunca alguém encontrará um ou dois fenômenos efetivamente, realmente existentes que o Buda tenha perdido. Isso é assim. Se conta que quando o Buda atingiu a iluminação, ele sentou embaixo da árvore Bodhi, né? E se diz que teve um momento que ele relembrou todas as vidas passadas. Isso, na verdade, é uma analogia ao fato de que ele purificou todo o samsara. Mas o que se conta é assim: se, por exemplo, o Buda tivesse lembrado vida por vida, uma a uma das vidas passadas dele, ele talvez tivesse sentado até hoje lá embaixo, purificando aquilo. Então, o Buda purificou o samsara. Não porque ele olhou para cada átomo do samsara, um de cada vez. Ele não fez isso. Porque ele reconheceu que tudo aquilo que toca olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente tem a natureza da vacuidade, então, além da dualidade, então ele purificou o samsara. Então a gente pode ter a sensação de que na época do Buda, hoje existem coisas que o Buda não conheceria, por exemplo, que por isso são coisas reais. Tipo assim, ah, isso aconteceu na época do Buda, mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia o samsara é mais sólido, o samsara é alguma outra coisa. O Buda também, na época do Buda, não tinha esses problemas que hoje tem. Então, às vezes, a gente cria essa sensação de que hoje a gente tem problemas e que existem aspectos do Dharma que são muito particulares para a nossa época que não tem como ser resolvidos, né? Que o samsara é como se a gente tivesse aspectos do samsara que a gente acha que o Dharma não penetraria. Mas é um equívoco, porque ainda que o Buda possa de fato não ter conhecido a internet, não possa ter conhecido o YouTube, não possa ter conhecido Pink Floyd, outras coisas assim, não quer dizer que aquilo está além da vacuidade, da impermanência, né? Na verdade, não há qualquer fenômeno que esteja além da vacuidade, que esteja além da coemergência. Então, mesmo que o Buda não tenha presenciado isso fisicamente, isso não quer dizer que o Buda não tenha liberado. O Buda liberou a avidya, que é a raiz de toda a confusão. O samsara, ele brota de avidya. Então, isso aqui é como se fosse uma falha bem grotesca de Guru Yoga que pode acontecer com a gente. A gente achar porque o Buda não viveu aquilo daquele jeito, ele não poderia superar aquilo, né? Então é nesse sentido que esse terceiro selo está se referindo. Mas é isso, pessoal. Então eu agradeço a vocês e até a próxima semana, então. Boa noite, até a próxima.